completa, o abstrato que completa o meu subconsciente, que se altera de repente, ouvindo o som de classe num gole de aguardente, fingindo ter a mente em plena mansidão, enquanto as ideias se encontram em erupção. No meu baú achei algumas letras, alguns retratos de gente que me fez chorar ao relatar os fatos. Mesmo que o mundo haja de maneira rude, meu verso em conteúdo atinge a plenitude. Seria fácil entregar-me para a desavença, mas nunca me entrego antes que a batalha eu vença, provando que meu conceito tem lógica e coerência, que tudo que eu escrevo nas rimas é minha essência. Embriagado, sem que um dia beba, eu me encontro com a minha própria autocrítica no desencontro. De manhã, 10 pra 5, continuo pra fim, com a fim de um fim, não tão cedo, ainda que já cedo não me ceda ao sono. Continuo por isso no consom, conforme o dom de quem faz o beat. Conforme o dom de quem faz os beats. Munhoz, rima rara. Ledo engano, pra quem achou que cheguei ao limite do plano. Não desencano, alimento desengano de quem desacredita. A rima solta não alivia, conteúdo etéreo, desvendando o elo da matéria e revelando mistério e mistério. Do térreo pro terceiro, participação de um vizinho do quinto. Não minto, não sou proprietário, proletário inquilino. Pra relaxar, fumavam de cravo, agora fumo um fino e mantenho respeito. Sem truque ou efeito, dou um jeito e termino minha rima. Mesmo sem ensaio, deixo estar, pra me despedir do matéria-prima e do irmãozinho estar. De manhã, 10 pra 5, continuo pra fim, com a fim de um fim, não tão cedo, ainda que já cedo, não me cedo ao sono. Continuo nisso no consom, conforme dom de quem faz o beat. De manhã, 10 pra 5, continuo com a fim de um fim, não tão cedo, ainda que já cedo, não me cedo ao sono. Continuo nisso no consom, conforme dom de quem faz o beat.